Começa agora, Mundo Sertanejo. Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Olá, meus amigos, estamos chegando. O Mundo Sertanejo está no ar a partir de agora, levando até vocês muita música, muita alegria, porque o nosso programa é isso aí, é só alto astral, né? Quem canta bonito? Fernando de Sorocaba, abrindo o programa, Delegada. Quero saber se tem delegada aí! Claro que tem, né? Delegada, será que eu sou motivo de investigação? Segue pelas suas vias de marcação. Assim não dá. Delegada, quem procura acha saia já do meu pé. Juro que tentei te fazer minha mulher. Assim não dá. Me persegue quando eu vou sair. Será que é o FBI? Na internet ela vive a fuçar. Desse jeito não dá pra aguentar. Eu me rendo, me entreguei. Mas para de ficar investigando a minha vida, meu bem. Brincar não. Chega dessa história de bancar a delegada da paixão. Ei, delegada, elas investigam, investigam, mas a gente ama. Delegada, será que eu sou motivo de investigação? Segue pelas suas e de marcação. Assim não dá. Delegada, quem procura acha saia já do meu pé. Juro que tentei te fazer minha mulher. Assim não dá. Me persegue quando eu vou sair. Será que é do FBI? Na internet ela vive a fuçar. Desse jeito não dá pra aguentar. Eu me rendo, me entreguei. Mas para de ficar investigando a minha vida, meu bem. Brincar não. Chega dessa história de bancar a delegada da paixão. Eu me rendo, me entreguei. Muito bem, Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço a todos vocês, amigos ouvintes, internautas, também a todos vocês que nos ouvem pelas rádios parceiras espalhadas pelo Brasil inteiro, exibindo o nosso programa. Um abraço, muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? Meu amigo Eduardo Ritz, de Uberaba, Estadão de Minas Gerais, os amigos da Web Cerrado Sertanejo, exibindo o nosso programa e com muito sucesso. Muito obrigado, viu? Também um abraço carinhoso.

com Cabra Danado, Leonardo, cantando com eles. Muito legal essa música, O Ladrão, né? Um abraço, meu amigo Fábio Vieira, em São Sebastião da Vargem Alegre, todos da equipe da Rádio Tribuna FM, que exibe o nosso programa na cidade com muito sucesso. Muito obrigado. Meu amigo Coruja, Coruja e os amigos da Mercearia do Coruja, aí na cidade de Jardim, em Pouso Alegre, sul de Minas Gerais. Eles não perdem o nosso programa. Todo mundo aí na Mercearia do Coruja, todo mundo ligado, ouvindo Mundo Sertanejo pela 90.9. Minha querida Kelly Eimael, de Servo Grande do Sul, Rio Grande do Sul, ouvindo o nosso programa. Um beijo, viu, Kelly? Obrigado pelo carinho de sempre a todos vocês. Quem canta bonito agora, no quadro Ao Som da Viola, João Mineiro e Marciano recordam: Seu Amor Ainda é Tudo. Você está bonita, muito elegante, mas jovem, tão cheia de vida. Eu ainda falo de flores e declamo seu nome. Mesmo meus dedos me traem e diz que o seu telefone. Minha cara, mudei minha cara, mas por dentro não mudo. O sentimento não para, a doença não sara. Seu amor ainda é tudo, tudo. Daquele momento até hoje esperei você. Daquele maldito momento até hoje, só você. Eu sei que o culpado de não ter você sou eu. E esse medo terrível de amar outra vez é meu. Devia dizer e disse perdoa. Bem que eu queria encontrá-la e sorri numa boa. Mas convenhamos, a vida nos faz tão pequenos. Nos preparamos pra muito e choramos por menos. Minha cara, mudei minha cara, mas por dentro não mudo. O sentimento não para, a doença não sai. Seu amor ainda é tudo, tudo. Daquele momento até hoje esperei você. Daquele maldito momento até hoje, só você. Eu sei que o culpado de não ter você sou eu. E esse medo terrível de amar outra vez é meu. Estamos apresentando Mundo Sertanejo, com Diego Valadares. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Muito bem, estamos de volta. O Mundo Sertanejo está no ar. Minha querida Lu Moreninha, de Berilo, Minas Gerais, os amigos da Rádio Arai FM, que exibe o nosso programa e com muito sucesso. Um abraço, Reginaldo Franco e todos da equipe da Arai FM em Berilo, Estadão de Minas Gerais. Vamos andar mais um pouquinho até Araçuaí, onde nós temos a Kauai FM, nosso amigo Zezito Martins e todos da equipe da rádio exibindo o nosso programa. Juninho dos Frangos, Dona Tereza, aí na zona rural de Virgem da Lapa, que não perde um só Mundo Sertanejo. Também os amigos da Morada FM em Virgem da Lapa, um abraço a todos vocês, muito obrigado, viu? Henrique Araújo, meu amigo de Ceilândia Sul, também disse que não perde o programa. Ceilândia Sul, Distrito Federal, né? Também vamos para o Núcleo Bandeirante, onde nós temos a Atlântica FM, o JJ, todos da equipe, Núcleo Bandeirante, Distrito Federal, exibindo o nosso programa todos os dias, a 1 da tarde. Audiência fantástica ali em Guaraum, Guará 2, Arniqueiras, Candangolândia. Um abraço a todos vocês da Atlântica FM, nossa parceira aqui no Núcleo Bandeirante, Distrito Federal. Os amigos da Nova Dimensão, em Aceara Estadão de Goiás também, exibindo o Mundo Sertanejo. Kaique e Cadu cantam pra todo o Brasil e pro mundo, Cabra Danado, nova versão com a minha participação. Ele se acha o bonitão, o gostosão, o garanhão, o tremendão, tá pegando todas de montão. Onde ele chega é notado, é paquerado, é esfregado, é pegado e pega todas. Cabra danado, simbora! Ele chega na balada chamando a atenção das mulheres, danada, provoca emoção. Ele dá uma, duas ou três olhadas de lado. Ele é um tal cabra danado. Ele se acha o bonitão, o gostosão, o garanhão, o tremendão, tá pegando todas de montão. Onde ele chega é notado, é paquerado, é esfregado, é pegado e pega todas. Cabra danado. Tá com a gente, o cabra danado, Diego Valadares. Deixa comigo, Kaique Cadu. Ele tem olhos verdes, cabelos na testa, do tipo sarado, pra onde conversa, joga seu charme pra mulherada, assanhadas. Ele é o tal cabra danado. Ele se acha o bonitão, o gostosão, o garanhão, o tremendão, tá pegando todas de montão. Onde ele chega é montado, é paquerado, é esfregado, é pegado e pega todas. É cabra danado. Ele se acha o bonitão, o gostosão, o garanhão, o tremendão, tá pegando todas de montão. Onde ele chega é montado, é paquerado, é esfregado, é pegado e pega todas. Cabra danado. Eita, cabra danado. Cabra danado. Aí, cabra danado, na nova versão, nas vozes de Kaique Cadu, com a participação de Diego Valadares. Fiquei muito feliz com a gravação dessa música. Eles regravaram, interpretaram muito bem a música, né? E me convidaram para cantar com eles. Então ficou muito bacana a música. A todos vocês que já conhecem, eu peço que gostem também dessa nova versão, tá bom? Um beijo para vocês. Mandar um abraço carinhoso aqui para os amigos da Rádio Cultura Sertaneja em Caçapava, São Paulo. Adilson do Vale, aí Adilson do Vale, muito obrigado. Sempre interagindo comigo no Facebook. Um abraço a todos vocês, viu? Também os amigos do Vale do Paraíba exibindo o nosso programa aí. A Rosiane em Pindamonhangaba, São Paulo. A Terezinha em Lagoinha, também em São Paulo. Muito obrigado pelo carinho de vocês. A minha querida Rosane em Jardim, Mato Grosso, todos ouvindo o Mundo Sertanejo. A Elô em Buritis, Minas Gerais, e a sua filha Raira, também ouvindo o nosso Mundo Sertanejo. O Danilo Nogueira em Guajará,

todos os amigos de Santa Luzia do Paruá ouvindo o nosso programa. Um beijo para vocês, tá bom? A minha querida Cristina, em Boa Esperança, Minas Gerais. Um abraço a todos vocês de Boa Esperança, Minas Gerais, toda a equipe da Rádio Liderança FM exibindo o nosso programa. A todos vocês, o nosso abraço carinhoso, tá bom? Ela diz que gosta muito de ouvir Mundo Sertanejo. Parabéns, Diego Valadares, pela sua voz, pelas suas músicas. Obrigado, viu, querido? Um beijo para você. Também, meu amigo William Júnior, diretor da Rádio Cidade FM, no município de Taiangá, no Mato Grosso. Um abraço a todos vocês. Programa todos os dias, às 13 horas. Também os amigos da Rádio Vitória FM, na cidade de Cocalzinho, próximo a Brasília. Valeu, Cláudio Teles e todos da equipe da Rádio Vitória FM, em Cocalzinho, próximo ao Distrito Federal, exibindo o nosso programa com muito sucesso. Muito obrigado, viu? Vamos de música? Leonardo canta. Esse alguém sou eu. Meu pensamento são flores perfumando o vento até você. Meu momento, instante em que eu choro por não te ter. Me abraçando, beijando meu sorriso e dizendo assim: não sei como esse amor começou, só sei que não tem fim. Mas alguém não vai ficar no pensamento, vai chegar inesperadamente, embaraçando seu olhar, te deixando por inteiro apaixonado. Estamos apresentando Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Can see.

Luan Santana. Muito bem, novo sucesso do Luan Santana aqui no nosso Mundo Sertanejo, cantor bonito, sou Grão Caprichou, Claudinei Botelho da Rádio Destaque FM em Santana Vargem, próxima Boa Esperança, um abraço a todos vocês aí, exibindo o nosso programa, minha querida Gorete Diogo, aí de Santo Luzido do Paruá, todos vocês ouvindo o nosso programa pela Tropical FM também, deixa eu mandar um alô carinhoso aqui. É, meu amigo Wesley de Oliveira, diretor da Rádio Lírios do Campo FM, em Jaupassi, Goiás. O programa todos os dias vai ao ar às 22 horas. Retificando, Vanderlei de Oliveira e não Wesley. Um abraço, viu, Vanderlei de Oliveira? Todos da equipe da Rádio Lírios do Campo FM, em Jaupassi, Estadão de Goiás, exibindo o nosso programa. Um abraço carinhoso, meu amigo André Freire, da Rádio Difusora FM Metropolitana. Programa todos os dias, às 9 da manhã, na cidade de Escada, no Pernambuco, né? A todos vocês, muito obrigado aí da cidade de Escada, no Pernambuco. Também a todos vocês da Rádio Taperoá, na linda cidade de Taperoá, na Paraíba, exibindo o nosso programa. Muito obrigado, viu? Quem canta bonito, Vitor e Léo, Não Me Perdoei. Eu queria ser um anjo e não passo apenas do que sou. Te daria um par de estrelas e o que tenho é o meu amor. Eu só sei sonhar contigo, aceitando o meu regresso. Tenho medo de perdê-la, te amo, confesso. Aonde estão seus olhos quando não estão em mim? Aonde estão seus passos se não chegamos ao fim? Eu voltaria aonde te deixei. Não queria que chorasse, chorei. Queria que me perdoasse, não me perdoei. Ser um anjo e não passo apenas no que sou. Te daria um par de estrelas e o que tenho é o meu amor. Eu só sei sonhar contigo, aceitando o meu regresso. Tenho medo de perdê-la, te amo, confesso. Aonde estão seus olhos quando não estão em mim? Aonde estão seus passos se não chegamos ao fim? Eu voltaria aonde te deixei. Queria que me perdoasse, não me perdoei. Aonde estão seus olhos quando não estão em mim? Aonde estão seus passos se não chegamos ao fim? Eu voltaria aonde te deixei. Não queria que chorasse, chorei. Queria que Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço, Luiz Fernando, os amigos aí da Rádio Iruna FM, na cidade de Irunhã, no Paraguai, exibindo o Mundo Sertanejo. Um abraço, meu amigo JK. JK, apresentador do programa Estrada da Vida, aí no Japão, né? Os amigos da Web Rádio Music. Muito obrigado a todos vocês, inclusive tocando muitas minhas músicas aí no Japão e em Portugal. Um beijo para Minervina, todos da produção do programa Estrada da Vida, JK, nosso apresentador aí no Japão. Inclusive, eu tive o prazer de recentemente ficar com ele conversamos bastante numa entrevista muito bacana durante uma hora e meia, né? Foi muito legal o bate-papo, muita gente interagindo, falando com a gente do Brasil inteiro, a Vânia Rocha, a Suzy Maciel em São Paulo, o João Pedro, da dupla João Pedro Rafael, também falou com a gente, e tantos outros ouvintes ouvindo a Web Rádio Music do Japão e Portugal, tocando as músicas de Diego Valadares e tantos outros artistas brasileiros. Muito obrigado, viu? Bruno e Marrone cantam Ficar por Ficar. Ficar por ficar, eu não quero. Quero amor de verdade. Eu não quero só ficar. Quero mais que aventura. Dividir com você uma história de amor. Mas por que não se importa com a minha paixão? Não leva a sério o meu coração. Será que você não percebe que eu estou apaixonado? Será que não vê os meus beijos? Que eu quero você do meu lado. Que eu estou apaixonado. Será que não vê os meus beijos? Que eu quero você do meu lado. Pra sempre do meu lado, vai. Galera, estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação: Diego Valadares. Estamos de volta, Mundo Sertanejo, é isso aí, música do seu rádio. Um abraço aos amigos do fã-clube do programa O Amor Está No Ar, em Santarém, no Pará. Os amigos da Rádio Ponta Negra, aí da cidade que exibe o nosso programa. Os amigos da Rádio Humaitá, FM de Humaitá, no Amazonas, também exibindo o Mundo Sertanejo. João Lucas e Marcelo cantam. Eu quero tchu,

ver porque lhe dei. Mi coração, muito bem, João Pedro e Rafael cantaram bonito, Mercedita. Meu amigo Herbert Souza, em Viana, Espírito Santo, não perde o programa. Um abraço aos amigos da Rádio Sim, AM de Guarapari, onde nós temos audiência fantástica em todo o estado do Espírito Santo pela Rádio Sim AM. Valeu, Herbert Souza, a todos vocês, ouvintes da Sim AM. Ficamos por aqui. Diego Valadares canta Saudade Judia. Tchau, Brasil! Ela machuca, ela judia. Se é durante a noite, não tem jeito, ela maltrata o sujeito. Se é de madrugada e te dá pena, ela judia do coitado. Saudade judia, de noite e de dia. Solidão e agonia, noite de dia. Saudade judia, tira a paz e a alegria. Saudade judia. Durante o dia uma agonia, ela machuca, ela judia. Se é durante a noite, não tem jeito, ela maltrata o sujeito. Se é de madrugada e te dá pena, ela judia do coitado. Saudade judia, de noite e de dia. Solidão e agonia, noite de dia. Saudade judia, tira a paz e a alegria. De noite de dia. Saudade judia, tira a paz e a alegria. Saudade judia. Você acabou de ouvir Mundo Sertanejo. Não perca o nosso próximo programa.